Papa Romeu, Mike Serra Golf, vou indo na proa de Arbor, suba para o nível 080. Aprovado Arbor, autorizado 080, Mike Serra Golf. É, 326, solo 35, direita, solo 219. Zero direita, solo 219, 02, até mais. Papa Eco, Papa Sierra, acione identificação, reporte no ponto ideal de descida, que é legal no 009. Autorizado chegada a ponto. Max Via Alfa, Juliette, portão 01 no pátio 1. Alfa Juliette, portão 01 no pátio 1, 63. Guardião 02, confirme chamado de pouso para Ilhéus. Papa Eco, Papa Sierra, desça para 4 mil pés, que é legal no 009. Guardião 02, frequência livres, mais próximo Ilhéus, chame Ilhéus em 120, décima 1. Papa Romeu, Delta Oscar Tão, controle de Salvador. Papa Romeu, Delta Oscar Tão, mantém a escuta. Romeu, Romeu, Oscar Bravo, prossiga. Romeu, Romeu, Oscar Bravo. Mantenha-se 500 pés sob condições visuais. Reporte para pouco. Trip 5490, chame Centro Recife, frequência 125.45. Romeu, Mike Serra Golf, vou ir na proa em rota da presença. Autorizada, proa da rota, grato, Mike Serra Golf, tá chamando pouso, zona 850. Papai Tranquilo, Quebec Serra, informe, intenção de decolar, pista 1017. Quilo, Quebec Serra, ciente, aguarde para cópia. Gol no 966, chame torre, frequência 1-8, decimal 62. Certo, né? Oi, boa tarde, gol 1966, estabilizado sinal da 1-0, baixar travado. Gol no 966, 26 graus e 69, autorizado pouso, pista 0. Cruzado Pouso, me chama 0966. Confirme. Papatango Kilo, Quebec, Serra, autorizando morro. Saída ré, correção, corredor Axé. Aciona 0123. Rota direta após ré, após Axé, caixa pregos. Quebec Serra, chame, para, chame torre para acionar em 118 decimal 6. Kilo Quebec Serra, chame 118 decimal 6. Não é por táxi, que ele pode ser. Salvador, vou no lado, me atende. Foram 966, autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 05, pátio 1. Alfa Juliette 05, pátio 1, vou no 966. Papai Romeu, Romeu, Oscar Bravo, livre frequência. Gol 0977, acione identificação, autorizado chegada a Bonf, desça para nível 0 950, QNH1009. Voo 097, reduza para 2509. Papapá, Eco, Serra, Golf, vetoração para final. Correção, papapá, Eco, papá, Serra, vetoração para final do procedimento ILS X-Ray, curva à esquerda, proa 195, limite da vetoração, QD Mike 110 do NDB de Simba. Papá Eco Papa Serra, desça para 2000 pés, QNH1009. 2000 pés. 67, gente da Serra. Confirma. Voo 1967, botão 2, gente da Serra. Autorização, galera. 1967, aguarde para cópia. Aguarda no 967. Para o posicionamento, posicionamento 63, eu não sei por 3. Confirma a última aeronave? Puxa, né? 63, vamos lá. Boa tarde, puxa, sonado. Mantenha a carta. Mantendo a carta, então. Está livre da restrição de velocidade, 250 e Mari? Está 3154, reduz a velocidade para 2509. Reduz a velocidade para 2509. Alô, Salvador, muito boa tarde, o voo 97, informação Serra, gate 10, autorização Ilhéu, Ilhéu 2400. Voo 9075, aguarde para a cópia. Voo 9075. Papapá, Eco, Papá, Serra. para o custo localizador, curva à esquerda para o 130. 130, vai para a Serra, reporte estabilidade. Passará estabilizado. Romeu Eco Índia, autorizado. Eco Delta, confirme. Voando, dona, a 7. Papá, papá, Mike Eco Delta, ciente. Mantenha 2 mil pés. Solo Salvador, boa tarde, azul 4065, ciente da Sierra, autorização Campinas, nível de voo 340. Azul 4065, aguarde para a cópia. Azul 4065. Recepção, localizador, Eco Papa Terra. Papa, papa, Eco Papa Terra, chame torre, frequência 1 no 8, decimal 62. Papa Terra. Final de 8 milhas, 990. Vai pro Pato Serra, reporta o curso final. É. A bordo ao Fernando Galeão, 4 horas e 40 em paramento. O Xané 6315, autorizado táxi para o ponto de espera da pista 10, via Pátio Índia. Frequência da torre 118, decimal 6. Ajuste 1009. É autorizado o táxi via central com ponto de espera 18.6, no ajuste 1009, deixa na minha presa. Aguarde para a cópia, Romeu Eco Índia. Ação do externo, possibilidade de uma base pela direita da 107, é que Papa Serra. Foi Rex Papa Serra. Eco Papa Serra. Eco Papa Serra, pouso na 1-0? Pouso na 1-7, uma base pela direita. Afirmativo da presente, autorizado cancelamento aos agora 5-3. Reporte final da 1-7, baixada e travado, Eco Papa Serra. É, aham. Já. Pouso, Papa Serra. Do Graé, parte 4. Dá um backtrack. Pátio 4, afirmativo. Quando pousar, ela tá livre backtrack, ok? Ok. Pátio 4. Salvador, a Xenia 6142, pushback acionamento no 6. O Xenia 6142, portão 06, autorizado, chame pronto pro táxi. Camarada. Oi, Salvador. Boa tarde, eu chamo 6315, pronto. 6315, confirme ter posto pronto. Pronto. A linda cola cabeceira 10, uma centena com 15, é o vento. Ok, a linda cola de imediato, eu chamo 6315. Corre, papapapá, Mike Eco Delta, final ILF, passado travado, mas adiante, modifica para pouso na 1-7. Mike Eco Delta, entendi que a intenção do senhor é cancelar e prosseguir para a final da 1-7, é isso mesmo? Mais à frente, a 2 milhas de Índia Vitor. Afirmativo. Então, a 2 milhas Índia Vitor, cancele e prossegue para final da 7, informe final da 7, Mike Eco Delta. Ok. Maracas modificando e na final da 7, Mike Eco Delta. Eco Papa Serra, pouso autorizado, cabeceira 17, vento a centena 15, nós chegue 3. Papa Serra, passar trabalho. Posto localizador. Para 3, autorizado, entre está livre da restrição de 5 mil e exato. Está 3154, livre da restrição intacta. Obrigado. Gol 1097, reduz a velocidade para 200 nós. 1097. Gol 1097, vetoração para sequenciamento, curva à direita, proa 240, limite da proa, QD Mike 1110 de Simbra. 240, limitado pela 1110 de Simbra, 1097. Só um minuto, o quilo vai ser agora, papá. Serra, solo 56, com fone 45, China. 967, autorizado Galeão, via Up Zulu 10, após SMAP, após direto, conforme rota do plano, saída da El Leda Bridge. Decola da 10 com curva pela direita, autorizado nível 360, aciona 5103, frequência do controle 120.8. Meu, é com índio. Ciente, confirma, tá pronto o táxi, é isso? Certo, decola da 10, saída da El, Leda, após bridge, transponde 5103, controle 120, decimal 8, 1967. Bom, 1967, cotejamento correto, reporte pronto para pushback e acionamento. Reportará, 1967. Para o táxi 61. Para o táxi 6142, 3 horas e 30 de autonomia, 73 a bordo da Tânia Natal. Para da lógica. Desconsidera, desconsidera. Mantenha a posição, Romeu Quindy. Desconsidera, mantenha a posição, Romeu Quindy. Torre 118, decimal 6, ajuste 1009. 1009, 186, parte 20, desconsidera da 10. Somos até a conta do 9075. Confirma. Gol 9075, estou aguardando a costa. Gol 9075, autorizado até Ilhéus, saída da El Leda, após direto, interceptando a Golf 677, conforme rota do plano, nível autorizado 240, aciona o código 5077, frequência do controle 120.8. 3290, autorizado, da El Leda, após direto, Golf 677 para Ilhéus, aciona 5077, controle 1208, Gol 9075, está pronto para o push e acionamento no 10. Gol 9075, o cotejamento está correto, livre acionamento e pushback, reporte pronto para o táxi. Reportará 9075. Para nós. Parado no 7, 25 graus, 27. Todos parados, cabeceira na 7. Solo azul 406. Curva à esquerda, proa 130. Esquerda 130, 1097, retenção. Gol 1097, desça para 2000 pés, QNH 1009, reporte estabilizado no curso do localizador. 2009, reportar estabilizado no 097. Para pronto, chamei 6142, uma boa. 1142, além da cola, pistão 0, vento 100 graus, 189. Decola, 97. Minas, via Up Zulu 10, após bridge, após Up Zulu 16, conforme rota do plano, saída da El Leda Bridge, decola da 10 com curva pela direita, autorizado nível de voo 340, aciona código 5101, frequência do controle 120.8. Autorizado Campinas, nível de voo 340, conforme rota, Up Zulu 10, bridge, Up Zulu 16, decola no zero, curva direita, saída da El, Leda, Bridge, transponder 5101, controle 120.8, azul 4065. Azul 4065, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Azul 4065. Chamo de Centro Recife, frequência 126.0. Max Delta Sola 00 no corte de frequência 44. Passou externo, bastante travado. Tá 3154, muito boa tarde. 3154, boa tarde, foi uma hora que está livre. 3154. O quilo que vai ser é ponto aliado e pronto. Eco Índia após helicóptero, taxi, reporta, ponte espera pronto. Índia, informa, informa o pátio e portão. Sim, papai Vitor Índia. Torre Salvador, boa tarde, gol no 097, está a 2 milhas do externo, do, de Duna, desculpa. 097 número 2, Formaré, pista livre. Formaré, 097. Então, 3154, vento 100 graus, no 69, autorizado por uso, pista no 0. 3154. Chama 142, decolada 01, controle em 208. 208? Afirmo, 208, vovô. Obrigado, bom dia. Controle, Salvador, boa tarde, 6142, decolando a sua. O Xané 6142, contato radar na decolagem, suba para nível 350, saída Puca. 350 na Puca. Poderia levar para onde? Puca, Jamo ou até Aracaju? O Xané 6142, aguarde coordenação. Guarda. Gol 1884, autorizado até Aracaju, via Golf 677, saída Puca. Transição Caju, autorizado a nível de voo 230, decola da 10 com curva pela esquerda, aciona 5110, frequência do controle 120.8. Aquilo que o Black Serra podia confirmar apenas para o B? Cotejamento correto, reporte pronto para acionamento e pushback. Chanel 6142, voe pro Aracaju. Aracaju, 6142, obrigado. 1189, autorizado a decolar, pista no 7. Gol 967, aguarde. Salvador Azul 4065, puxa acionamento no gate 8. Azul, aguarde. Tem tráfego para passar reto agora, pode mesmo ser autorizado. Gente, após o tráfego ser autorizado, aguardando a autorização Azul 4065. No 097, vento 100 graus, 169, autorizado pouso, pista no 0. Autorizado pouso, bom, 1097. Sim, táxi autorizado via pátio, de alfa, no ponto de espera, torre 118, decimal 62, e o ajuste na 009, bom voo, voo 9075. Obrigado. Ô, tá 3154, levou na alfa, boa tarde. Boa tarde, mantenha a da Juliette, o 3154. Da Juliette, 154. Controle, uma boa tarde de Papatão do Lucas da Serra. Papatão do Kilo Quebec Serra. Mantenha-se em condições visuais, que é negar 1009, confirme nível. Segundo da 17, Mamute São Paulo, solicita 12.500 direto. Papatão do Kilo Quebec Serra, negativo, mantenha 1000 pés no corredor cheio. Obrigado. Mata 30 segundos, mantém. 142, obrigado. 27, aguarda. Aguarda. Azul 4065, na escuta. Tango Whisky Yankee Uniforme, desça para 2000 pés, QNH 1009, reduz a velocidade para 2009. Para 2009, reduzido para 2, confirma. Autorizada, colapso no 7. Copiou 304? Juliette 612, após a passagem do Boeing, está 3. Meu último aeronave. 967, não escuta? Mas escutam, 967. Ok, tem tráfego da companhia que vai liberar o setor para ingressar para o ponto de espera, pode mesmo estar autorizado para estiver em acionamento, reporta táxi. 967. Após o tráfego da companhia, está liberado, 967. Falou, boa tarde, livrando na sua escuta no 097. 1097, táxi lento via Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 097. Confirma, Romeu Corinthians. Curva esquerda para cruzamento do campo, Romeu Corinthians, utilizando na medida possível o cruzamento, a porta após o cruzamento. Paciente, preferível aí cruzar no ponto médio ou cabeceira 28? O que for mais rápido, o ponto médio, se possível. Ah, ciente. Reportará após o cruzamento, ponto médio, Romeu é Coíndia. Torre Salvador, boa tarde, voo 9075, ponto 0, dá um no 0. Voo 9075, boa tarde, ali mantém, cabeceira no 0. Ali mantém no 0, ponto 075. Cruzamento, Romeu Coíndia. No visual, proa de buraquinho, controle 2018, Romeu Coíndia. Ciente, 208, o controle, boa. X-Ray, reporte estabilizar. Para estabilizar isso. Com... Romeu Coíndia, na escuta da torre. Prossiga. Após FIP Transponder 0131, por gentileza, e após controle 120.8. Ah, 0131, controle 208, grato, Índia. Salvador, esse Romeu Eco Índia cruzou da... Colou da 17, cruzou a principal, tá com a proa do redor forte. Opa, Romeu Eco Índia, muito Transponder para 0131. Já, informado Torre, a 0131 está acionado, Índia. Papai Romeu é com Índia, suba para 2000 pés. Ah, possível cancelamento do destino vai seguir para alternativa, quando possível a liberação da prova do destino, tá ok? Vai subir e manter 2000. Papai Romeu é com Índia, confirma a alternativa. A alternativa trata-se de Serra Novembro ou até o Papá. A proa ideal da presente seria 300, proa 300. Papá Romeu Eco Índia, em rota da presente, suba para 045. Tá, 045 autorizado, proa 300 para o destino? Afirmativo, Papá Romeu Eco Índia. Grato, Índia, proa 300, ascensão ao 045. Pronto, cópia. Guardião 08, corrigindo, está autorizado Salvador, o nome pés após decolagem curva direito, corredor Axé, um toque remetida em Valença, o código é o código padrão e o controle 1208. 208, boa tarde. Salvador, boa tarde, voo 9075. Voo 9075, contato radar na decolagem, suba para... Nível 240, saída da El. 240, pode correr à direita da El. 1721, tá ok. 1721, Guardião 08. Está no pátio 4, confirme por gentileza apenas o POB. Acionamento táxi de colagem, agora com a torre 18, meia, Índia para formar a equipe. quente, curva direita pro Odaião. 907, por aqui. Torre, da direita, Índia e Alfa, ponto de espera, chame torre 186, ajustado 1009. Direita, Índia Alfa, torre 186, no ponto de espera, 1907. Já prossegue para a base direita, no centro. Ok, cheque, faz um cheque rádio, por gentileza, a transmissão tá ininteligível, ok? Confirmo como recebe agora. 009, azul 406. Positivo. O esquente uniforme solicita prosseguir para uma base para 117. Ok, reporta para cancelamento, o esquente uniforme. Tá pronto o cancelamento, o esquente uniforme. Que no informe cancelada 1-0 da presente autorizado curvar à esquerda, base pela direita da 1-7. Chame para a base o Whisky Yank Uniforme. Chamará na base o Whisky Yank Uniforme. Foi Salvador, 1-7, 9 pontos, espera da 1-0. Gol 1-9-6-7, autorizado alinhar e decolar 1-0, vento 1-0 graus e 1-6 dezenas. A linha decola 1-0, 1-9-6-7. Confirma, 1-0-9-7. 1-0-9-7 da Gol, afirma, ingresso via Juliette, vai seguir o follow-me até o portão 10. Ok, gente, a senhora teria dito 1-0-6-7. 1-0-9-7, corrigindo. Obrigado, pro 10, com follow-me. 1884 vai aguardar apenas o tráfego da companhia que vai taxiar até o portão 10. Após vou liberar o seu pushback, tá ok? É, após o parqueamento do 10, vamos fazer uma apresentação. Boa noite, tá? A3192, acione identificação, autorizado chegada Mari, desça para nível 050, QNH 1009. Vai para EBTA, senhora. Ok, gente. CT 5241, ciente da Tango, autorização, vitória da conquista. Autorizado conquista, nível de voo 200, vai prosseguir conforme a rota do plano de voo. A subida será árvore após árvore, direto Vitória da Conquista, com a primeira curva à direita, após a decolagem, cabeceira 10. O código 5121, controle no 208. Sente aprovado conforme 200, Vitória da Conquista, saída árvore, depois direto Vitória da Conquista, primeira curva à direita, pista 10, transponder 5121. Controle 120.8. Correto, chama para posicionamento. Chamará. O TRIP 524. Confirmando uma centena com o 5, é isso? Afirmo. Vou perguntar aqui pra Infaer onde que ele tá, só um minutinho. 4065 ali mantém no zero. Ali mantém no zero, azul 4065. Gol 1967, decolada 104, transfere controle no 208. 208, 1967, boa tarde. Whisky Yankee Uniforme no solo ao 104, autorizado backtrack e táxi até o hangar do EPTA. Controle de Salvador 1967, decolou 2000 pés. Gol 1967, acione correção, contato radar na decolagem, suba para nível 360, saída 10. 360, mandar é 1967. Alinhado e pronto, pista no 0, 0, 0, 0, 0. mantém a posição. Mantém azul 401. Gol 9075, chame Centro Recife, frequência 125, décima 1. 251, 9075, bom dia. Do 4065, decolagem autorizado na 0. Vento 1 na 00 graus, seu nome é 12 anões. Livre decolagem, posto no 0. Do 4065. Ivo, coordeno com a equipe de solo, me chama pro táxi. Tráfego de Salvador, Oceané 6327, informação câmbio, por gentileza, Ilhéus 240. Ilhéus 240, aguarde um minutinho, cópia. Aguarde. Oceané 6327, pronto para cópia. Afirmativo, prossiga 6327. Ilhéus, aprovado, nível de voo 240, via Golf 677, subida da AEL, Leda, após Leda direto, primeira curva à direita após a decolagem, cabeceira 10, código transponder 5126, controle 1208. 060, estado 1099, autorizado a 009, 6664. Correto, chama para posicionamento. Desça para nível 070. QNH1 no 009, reduz a velocidade para 250 nós. Afirmativo, Chanel 6320. Controle Salvador, azul 4065, livre 2 mil pés, saída da AEL. Azul 4065, contato radar na decolagem, suba para nível 340, saída da AEL. Sobe nível de voo 340, saída da AEL, azul 4065. Papa Romeu, Romeu é com Índia, suba para nível 065. 065 em subida, cruzando 450, Romeu é com Índia, grato. Está 3192 ciente, livre de restrição, desça para 2 mil pés, QNH 1008. Autorizado livre a restrição e desça para 2 mil pés, 1008. Está 3192. Meia bordo, 1h59, alternando o Recife. Táxi via Pátio, Índia e Alfa. Ponto de espera, chamitou em 186, ajustado 1008. Parede de Apache, Linda Alfa, ponto de espera 2268, voo 1884. Oceaneer 6314, desça para 5000 pés, que é legal, no 009. Descendo para 5000 pés, no 009, Oceaneer 108, táxi com cautela, pode quadra e a porta na Oscar, que negar o 009. Identificação, desça para 4000 pés, que negar o 008. Autorizado, chegada, bom. Até 3217, reduz a velocidade para 2509. Mantém, voo no 884. A linha Imantém, estamos 084. 884, autorizado a linha decola, 1-0, vento 1, 0-0 graus e 1-5-9. A linha aí decola, pistola 0, gol 1, 8, 8, 4. Salo Salvador, hoje é 6327 para o push de acionamento no, na ponte 1. Autorizado, chama para o táxi. Chamada para o táxi. Autorizado, final procedimento de LS X-Ray. Desça para 2000 pés, livre da restrição ITAP, reporte estabilizado no curso localizador. Vai reportar estabilizado no curso localizador, livre da restrição ITAP, localizado LS, passando para 2000 pés, Oxalé 6314, QNH 1009. 1009, ajustado, agradece, 6314. 3-1 no localizador, está 3-1-9-2. Está 3-1-9-2, chame 2, frequência 1 no 8-6-6. 286, tá, 3092. Oxané 6320, desça para 5000 pés, QNH 1009. 5000 pés com 009, Oxané 6320. 3 Salvador, boa tarde, tá 3192, tá 2 milhas para o marcador externo. Boa tarde, são 3192, continue a aproximação e informe quando baixar de travado. O QNH 1009. Para baixar travado, tá 3092. Oxané 6320, reduz a velocidade para 2100 nós, tráfego 12 horas, 10 milhas, mesmo rumo. Alfa 320, cruzando nível 050 para 2000 pés. Oxané 6320, entendeu, redução para 2100 nós, descendo para 2000 pés, confirme. Afirmo, Oxané 6320, reduz a velocidade para 2100 nós, devido ao tráfego. Desce para 2000, senhor. Oxané 6320, desça para 2000 pés, QNH 1008. 2000 pés, 6320. Passado o marcador externo, com trem baixado, está 3192. Sente livre pouso, 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-6-2-9. Autorizado pouso na 1-0, está 3192. Chame centro Recife, frequência 125, décima 1. 125, décima 1, no azul, 4065, boa. Papa Romeu, Romeu Eco India, ciente. Chané 6320, trafegou 1 hora, 8 milhas, mesmo rumo. Alfa 320, cruzando 3 mil pés para 2 mil pés. Gente, tem um tração de queda, Chané 6320. O Guardião 08 atentando a possível estoura de duplo de turbulência do Airbus. A 00 decolagem no 7, vento 1 a 00 graus, 1,6 dezenas. Solo 319, livrando no solo, Tantris 1192. Solo 709, Chané 6320. Solo 192, boa tarde, Tantris 1192, livrando. 3192, táxi de Alfa, chamando da Juliette. Alfa, chamando da Juliette, Tantris 192. Controle Salvador, Chané 6314, acho utilizado um localizador da... O Chané 6314, chame torre, frequência 198, decimal 612. 198, 612, grato, boa tarde. Awake, após a posição Mi, após conforme a rota do plano de voo. A subida será Dael, Leda, Bridge, primeira curva à direita após a decolagem, cabeceira 10. Código transponder 5135, controle 120, decimal 8. E fomos autorizados, 340, apertura 10, SMAP, Awake, Mia, Mike, India, Alpha, apertura 44 até Nilson. E a saída é da El, Leda, Bridge, curva direita. 5135 no transponder e 208 é o controle. Correto, chão para posicionamento. Pouso na 0, vento 100 graus e no meio dos anéis. Pouso na 10, táxi à direita, India Alpha, ponto de espera, chame torre 186, ajustado no 008. Alfa Salvador, tripe 5241-40, POB 0430 de autonomia alterna, Salvador, para o início de táxi. Táxi autorizado até a saída do pátio 3, chame lá para ingresso no pátio principal. Não, até a saída do pátio 3, chamará ingresso pátio principal, tripe 5241. Então 3192, ingresso Juliette, portão 02. Juliette até o portão 2, o TAM 3192. A 0, gol no 884. No 884, chame agora o centro Recife em 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. 2545, 2800, boa tarde. Próxima ponta espera da 10, está pronto, acho que ela é 6, 2, 5. Ciente, mantenha a posição, chama 327. Área ingresso, parte principal, 35241. 35241, táxi autorizado via parte principal, Índia e Alfa. No ponto de espera vai chamar torre 186. Ajuste 1008. Ciente, Índia Alfa. Na ponte de espera 186, 1008. 35241. Com referência, pode descer para 2000 e reportar estabilizado, 32017. São 32017, desce para 2000 pés, autorizado final ILS, reporte estabilizado. De altímetro, 1008. 1008, obrigado. Chanel 6320, passou externo, baixado e travado. Chanel 6320, chame agora a torre em 118 decimal 6. 1086, boa tarde, senhorita. Oi, Salvador, boa tarde, Chanel 6320, fui RS. Chanel 6320, continue agora o seu taxa propósito. Continua a aproximação, aguardando, Chanel 6320. Chanel 6314, na sala 32, direito no 219, Olivrar. 219, Olivrar, direito, Chanel 6314, graça 1. Chanel 6320, cheque 100, livre pouso na 0, vento 1, 0019. Tem livre pouso, Chanel 6320, obrigado. Chanel 6327, observe o tráfego da companhia pousando após a linha mantendo a 0. Após o tráfego da companhia na curta final, a linha mantém 6327. Azul 4462, descendo a identificação, autorizado chegada a Mari. Azul 4462, desce e mantém nível 060. Romeu Eco Índia, livre descida, frequência livre. Região 08, mantenha mil pés, frequência livre. 03217. São 3217, chame agora a torre em 118 decimal 6. 18,6, obrigado. 6327, agilize manobras, por gentileza. 6327 está iniciando o ingresso. Ok, agilize manobras, 6327.